Sideral 9972, bom dia. Táxi via Alfa Kilo Paz 3, fica atento ao sinalizador. Azul, Alfa e Yankee, é o solo. Prossiga para Azul Alfa Yankee Juliette. Azul Alfa Yankee Juliette. Aguarda o estacionamento do Boeing da Sideral no Pátio 3, após iniciar o reboque, chama para ingresso no pátio principal. Gente, aguardando o ingresso no Pátio 3 e após iniciar o reboque. Salvador, muito bom dia, 435 no 7, informação, conte. 435 no 7, bom dia, identificação. Chegada bom, tendência 4.000 pés, ajuste no 012. 4.000 no 012, podemos voar na posição? Autorizado, Dura. A 251 decolou os 36, 119, 35 com 3. 935, obrigado, bom dia. Eu, Chanel, 625, bom dia, decola. É 6251, contato radar na decolagem, sobe nível de voo 360, acelera da El, vigilante. 360, perfil da El, o 6251. O Alfa Yankee Juliette. Vai reportar no término 01, ok? Confiante, Alfa Yankee Juliette, reportando no término, no ponte 01. Obrigado. Alguma proa direta pro Channel 6251? Eda 6251. Alguma proa direta, senhor? Oi, Leda 6251. Proa de Leda, agradece. 6251. Alô, Salvador, é o Avianca Alfa November Lima. Alfa November Lima, prossiga. Bom dia, Saulo. Pedi autorização aí para reboque da aeronave do pátio 3 para ponte 5 do pátio 1. Está autorizado, reporte ao terno. Só atenta a aeronave da companhia que já está em reboque, ok? Ok. Juliette, na escuta? Alfiante, Juliette, na escuta. Solicitação da Infraero que você mantém a posição, parece que vai ser rebocada uma outra aeronave. Ok, gente, mantendo a posição. Retornar para a posição que estava, já estava iniciando, já tinha iniciado o reboque já. A gente está ciente, só que a Infraero acaba de informar que a sua aeronave parece que vai sair só depois das 8. Gente, é o Fiano Juliette, vou entrar em contato para obter mais informações. Informar o solo, por favor. Toca para o nave, parte 3. Gente, vou coordenar com a Fran. Juliette, a Infraero informou que você prossegue para Uno Lima. Cliente, Alfa Yankee Juliette, retornando para Uno Lima. Obrigado. Nada. Alfa November Lima, na escuta? Na escuta, Tom. Você vai coordenar com a equipe de solo. Assim que o tráfego da Azul liberar a sua cauda, ele vai regressar para a posição Uno Lima no pátio 3. Aí o senhor tem livre, puxa, chame táxi. Tá, ok, positivo. Muito obrigado. Cida 2000 pés, 3597. Cida 2000 pés, 3597. Cida 251, eu chamo sempre Recife. 1251, alterna 13325. 125, Uno, alterna 3325, 625. Paulo, Oscar November Lima, aguardando para ataque. Alfa November Lima, autorizado, reporta no término, na 05. Tá ok, muito obrigado. 35 na frente, autorizado, afinal, o pista no zero. Reporta a lima estabilizada, né? 35 na frente. Salvador, Agulha, Juliette, retenção para posição de origem. Parte 3. Gente, o Alfiex Juliette. Flight final, chame turno 1-8, pessoal 95, dá 3597. 95, até já, 597. Sou em Salvador, muito bom dia, tá 357, vai passar o Ninja Serra embaixo do trabalho. 3597, tem livre pouso, pista no 0, Zé Antônio, 20 graus, 179. Livre pouso no 0, 357. Salvador, Oscar, não vem pedindo no término do reboque, muito bom dia. Gente, Alfa, November Lima, bom dia. Sete, no solo 53, livre direita, 121, decimal 1. Ok, livre direita, 21, 1, até já, 597. Tá 3597, bom dia. Taxi Alfa, Juliette, Gate 10. Alfa, Juliette, pro 10, 3597. Thank you. Alfa 3 Sierra, prossiga. Gostaria de solicitar autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição número 1. Autorizado, reporte no terno, Alfa 3 Sierra. Gente, Alfa 3 Sierra. Autorizado Galeão, nível de voo 360. Decolagem da pista 0 com primeira curva direita na saída da Eule e da Irume, para November 857 Moço. Aciona 5543 no transponder, controle 119.35. Da chegada bom, se mantém o 060. Bom, 060. 0 Bom dia, Vitor Bravo, quero prosseguir. Exposição 2 Lima, pedindo reboque até o finger de número 11. Manda 211 para reboque. Bom dia. Solo na escuta do Vitor Bravo aqui. Sim, Vitor Bravo aqui, prossiga. O Vitor Bravo Kilo se encontra na posição 3 Lima do pátio remoto, pedindo permissão de reboque até o finger de número 11. Vitor Bravo Kilo, autorizado do reboque, chamando ingresso no pátio principal. Positivo, ciente, Vitor Bravo Kilo iniciando reboque. Sete Gol 961. Uno 379, Colômbia 4 horas, acertando o Florianópolis. Destaque via Partiu no Índico, espera não no zero, torre 118, decimal 95, ajuste no 03, boa viagem, show 1991. Paulo Vitor Bravo Quilo, aguardando na interseção de acesso ao Pátio 1. Aguardo para ingresso, Vitor Bravo Quebec. Positivo. Em três horas de chegada, 6225, desce a 2 mil pés. O 9040 desce a 4 mil pés, ajuste no 012. 4.012, Lona 0 para 7. Vitor Bravo, Quebec, ingresso ao pátio principal, repórter no término na 11. Positivo, senhorita. Vitor Bravo, Quilo, não Quebec, liberado, acesso ao pátio 1, reportará o término na 11, muito obrigado. Gente, corrigindo aquilo. Gol 961, posso esperar até o 0, pronto. Gol 961, linha E decola, pista no 0, vento 120 graus com 10 nós. A linha decola deu no 0, gol 961. Autorizando 71, autorizado Guarulhos, nível de voo 320, decolagem da 1-0 com primeira curva direita, na saída da El Leda, transição Mótiva, depois do 1-0, Taubaté. Aciona 5550 no transponder, controle 119, decimal 35. Controles aprovados, nível 320, pela pessoa 1-0. Decola da 1-0, vai curvar à direita na saída da Elle da Mótiva. 5550 é o transpondo, controle 1935, então 3171. Está 3171, muito correto, cotejamento, porta ponto de chubeque. Apesar da chegada bom, se desse mantém o nível de voo 060. 60, voo 093. 6-0, voo 6-2-5. Vá de autorização. Positivo, mantém 4 mil? Eu já fui autorizado 2 mil, senhor. É, então, 102 mil, então, 6225, obrigado. Controle, Salvador, presa, o bono 093, vai na frente de Duna. Vá de autorização. Thank you. 9040, DF mantém 3 mil pés. 3.000, 9040. É na 6225, autorizada a final da pista 1-0. Sando, final da 1-0, chame 6225. 061, decolou 26, controle 119, decimal 35. 19:35, boa semana. Sobe 040, desce a 2 mil pés, reduz a velocidade a 2109. 2 mil, reduzindo 2109, 9-0. Matheus, vai seguir traço na sua frente, separado em 6 milhas. Airbus 318, livrou 3 mil pés em descida, já na flor de duna. Ok, gente. 961, no contato radar na decolagem. Saída da El, sobe, mantém o nível de voo 360, vigilante. Sobe para 360, na da El, voo no 961. Complete final, chame torre, frequência 118, decimal 95. 1-2-9-5-14-6-2-5. 1-9-0-4-0, autorizada a final da pista 1-0. Autorizado ILS, 1-9-0-4-0. Você que baixar de travado? Negativo. É só se baixar de travado. 1-9-6-1-1-2. Pouso, pista 0, 0, 0 graus, com 79625. 9040, no localizador, complete final, chame torre, frequência 118, decimal 95. Completa, chama torre 1895, obrigado. Bom dia, voo 9040 final. 9040, muito bom dia, continue a aproximação, aguardando a pista livre. É o número 2 para pouso, baixado e travado. Afirmo, baixado e travado, agora autorização de pouso. Paulo, Vitor Bravo Kilo informando o término de reboque, posição 11, tem um bom dia. Sim, bom dia. Turno 20 graus com 9 anos, tem livre pouso na 10. Tem livre pouso na 90, boa, 9040. Chileme 6225, sol. Forma, passa livre. Chileme 6225, táxi lento via Alfa. Aguarda a liberação do 612, se bota aí para Juliette. Táxi lento, aguardando o 612 antes da Juliette. Chama Centro Recife, frequência no 251, alterno no 3325. 3251, alterno no 3325, obrigado. Voo 093, livre descida 2 por 10, ajuste no 013 em Salvador. 2000, voo no 093. Autorizado Vaduna, reporte na final 093. Reporte na final, Vaduna, 093. Confirma o nível solicitado para Brasília, está 367. 360, mas se ela tiver uma, se ele tiver mais baixo, não tem problema. No negativo tem 360 mesmo, prepara agora, eleva aguarda cópia. Saída eleva? Agora eleva. Agora eleva, na sua disposição. 357, foi. Agora pushback, acionamento, está 3171. Está 3171, livre pushback, a porta pronto, tá? Semana tarde, 3171. Solo, gol 9040, livrou. Gol 9040, bom dia, taxi.